sua alma se encontra carente, precisando de amor e carinho. Nos meus lábios tem os desejos, em meu corpo um fascínio. Sei que posso vencer seus medos, ensinar um modo de viver, ensinar que tudo que sou juntos, um único destino. Talvez não encontre maneira para descrever o que sinto. Razão e os meus motivos. Queria ser a sua saudade, te aquecer no frio com o meu calor. Vamos encontrar o lado bom da dor, dar uma nova chance ao amor. Vamos encontrar.